com mixagens e apresentação de músicas velhinhas, dançantezinhas, gostosinhas e bacaninhas aqui para melhorar o seu sábado, transformar em algo mais animado, mais dançante, mais tranquilo, sei lá, vai de quem tá acompanhando aí, tem o hábito de acompanhar o programa que acontece todos os sábados aqui na Rio Sul Rádio, a não ser que você acompanhe aí pelo podcast, né? É só você digitar aí podcast.riosulradio.com e colocar aí no seu agregador, não é? E você vai ter lá as edições dos programas de fim de semana da Rio Sul Rádio, incluindo aí o Flash House, toda semana, né? Aí você pode ouvir no dispositivo que você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser, é mó barato esse recurso aí, essa modernidade. Então é o seguinte, a edição de hoje vai começar com esse som aí, essa sonzeira que você tá ouvindo no fundo, que é o BOO, né? Chariots of Fire. Não é aquela do Vendilis, as carruagens de fogo, não. Mas é muito legal. Teremos ainda do Robbie Williams, George Michael e por aí vai. Se eu fosse você, eu aumentaria o volume. This planet is turning, our tires are burning. Start up the engines, I'm ready to go. You caused a commotion and got my devotion. We should be Bonnie and Clyde on the road. I feel fascination, a kicking sensation. This is my turn and I'm striking for gold. Let's fly, destruct through the sky, what's colliding? We keep on riding. tell me I'm a hottie, I might take it seriously. Might give you a number, cause a little fun to make your neighbors wanna come and see. It's getting kinda late, they're trying to end the day, so when you gonna invite me? Up to your apartment for a cabin and nap, and a little romping in between, know what I mean? Know what I mean? Know what I mean?

australiana Real Life Send Me an Angel. E também tivemos aí Rod Stewart, I Think I'm Sexy. Conferimos George Michael, Careless Whisper. Robbie Williams, Tripping. É um remix que eu fiz lá na época, em 2005, talvez. Tem tempo, hein? Conferimos aí também o B-Double-O, Chariots of Fire. Como eu disse, não é aquela coisa do Vangelis lá, das carruagens de fogo e tal. Mas é muito legal, resolvi trazer pra vocês aí essa música que combina com o programa, né? E é gostosa. E o primeiro bloco fica por aqui, mas o programa não. Então, você fica por aí, porque a gente já volta. Você está ouvindo Flash House. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. E também algumas diferentinhas. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Versões ao vivo. Qualidade. Sem mesmices. A rádio certa. Para o público certo. 6:41. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Um segundo bloco só de dance music em versões ao vivo. É a surpresinha que eu trago pra vocês. Depeche Mode. We'll be right back. set me free. I just can't get it up. I just can't get it up.

marcante. Yeah.